chegou, pra quem ficou. É só o começo, ainda não acabou. No box, feito um nocaute, parou. Blackout, olha quem chegou, pra quem ficou. É só o começo, ainda não acabou. No box, feito um nocaute, parou. Blackout, aumento de amperagem, verifique a embalagem. Olha quem tá dentro, achou? Eu vim pra mostrar o que muitos não encontrou. Eu sou a criatividade pra quem vive da cópia. A minha rima é imortal e não precisa de autópsia. Eu não sou artista plástico, mas eu faço a minha parte. Se a minha ideia é sucata, transformo ela em obra de arte. Sempre a nova história e uma nova mensagem. Faço o começo, no meio ou no fim. S.T.A. Contaminando tudo com o vírus do hip hop. Dando toque, que é lock, cabeça oca do no croque. Fazendo a velharia, que pra muitos é novidade. Na bondade pra quem vive na maldade. Rimar, jogo de balde, não uso fraude de uma fraude. Tô derrubando tudo antes do primeiro round. Já Rastafar, discos voadores. Caia, levante, defenda suas cores. Amores, ódio, de sabores. Paz, até mais, já tome suas cores. Você só entende do ingrediente da biriguinha. Papel, pólvora e pedrinha. Você é o trem que saiu da linha. Seu maquinista já não existe. Isso é triste, agora senta e assiste. Olha quem chegou, pra quem ficou. É só o começo, ainda não acabou. No box, feito um nocaute, parou. Blackout, olha quem chegou, pra quem ficou. É só o começo, ainda não acabou. No box, feito um nocaute, parou. Blackout. Depois do eclipse, ainda faço um apagão. Visto preto no porão, no quadro negro escrevo com carvão. Sola do pé e a palma da mão. Sujo com piche no chão, serei claro com toda essa escuridão. Corro pra lá e pra cá, para tentar alcançar. Quando eu tô quase chegando, errei, tem que voltar a milhão. Bibi, pra não te atropelar. Mister, não é twister, mas eu vim pra devastar. S-O-M-O-S, T-O-T-O-S, A-L-I-A-D-O-S. Merece a soletração, entra no Guinness. Num grande cesto de filme, eu sou só inútil, você apenas tocines. Eu continuo porque não paro, isso não é raro, é muito claro. E é claro que muitos estão muito incomodados. Depende, só entende, quem for mais que inteligente. Você é? Eu não acredito em doente. Eu faço a minha parte, não obedeço a regra. Quando a sua rima vê a minha, ela se desintegra. O meu estilo é brilhante, quem mais olha o principiante. São quatro Joe fazendo show, é um squad jogante. Qualquer um tem uma métrica, meu hip hop tem estética. Fundamental inteligência como a geometria aritmética. Quiser me desafiar, é só colar, mas traz seu microfone. Freestyle de bunda mole não cura nem com silicone. Olha quem chegou, pra quem ficou. É só o começo, ainda não acabou. No box, feito um nocaute, parou. Blackout, olha quem chegou, pra quem ficou. É só o começo, ainda não acabou. No box, feito um nocaute, parou. Blackout. Eu falo como penso, entenda como quiser. Devoto de santa rima e nela eu tenho fé. A pé, a pé, pagando promessa, corro lento, ando depressa. Vice, eu voto em mim, sou eleito pelo próprio eu. Você não entendeu, anote no seu note, note que você não bebeu. Antes, durante, depois eu tomo engove. Logo nove, rimas pelo ouvido, no cérebro dissolve. Pra que se devinil, se seu trampo não vale a fita. Tudo que eu rimo vira ouro pra alimentar sua cobiça. Faça sua parte, o seu tempo se esgota. Eu sou pai de várias rimas que sem querer você adota. No desafio eu me afio, não há quem me pare. Eu sou mais bicho solto que animal no Simba Safari. Quem sabe faz ao vivo, é Roma quem tem boca. Entendem as ideias nos difícil pra música sair louco. Eu rimo só com o Mike, e tá aí o som, nem que seja no www.com. Então fica, clique, black, deixa de lado. Somos todos aliados, okay, dos desarmados. E aí bate a hora, todo mundo de jejum. Busão não é piscina, mas sou obrigada a dar um tibum. Então cada farofada, pouco, epa. Tô afim, aguardente nem, refri é nóis, então tchim tchim. Olha quem chegou, pra quem ficou. É só o começo, ainda não acabou. No box, feito um nocaute, parou. Blackout, olha quem chegou, pra quem ficou. É só o começo, ainda não acabou. No box, feito um nocaute, parou. Blackout.